Introdução Workshop 630. Toda criação criada através do mesmo processo. Como a emoção se torna pensamentos. Como o amor é criado. Alegria em vez de sofrimento. Centros de pesquisa. Robôs. Amor a partir dos alimentos. O workshop de hoje vai mais fundo na compreensão da emoção e da sua importância para sermos capazes de transmutar. Mas primeiro se orquestra resumir os ensinamentos recentes e como não somos os indivíduos que pensamos ser, mas sim parte da totalidade da sopa dos campos do universo. Como aprendemos, não precisamos de intermediários para absorver os raios do Sol, e da mesma forma que a alma do homem recebe a luz do Criador em interação com a alma da fisicalidade, cria a fisicalidade de acordo com as condições do ambiente. O corpo físico ele é composto por bilhões de células, da mesma forma que somos uma célula no corpo do Criador. Assim como as células do nosso corpo são recicladas após um período de tempo, o homem também é reciclado após pouco menos de 100 anos e passa pelo que chamamos de morte, que é na verdade um processo de reciclagem. O que começamos a perceber é que toda a criação passa pelo mesmo processo e o conhecimento da criação é conhecer esse processo. Então em que célula estamos no corpo do Criador? Somos uma célula do rim ou do coração? Podemos dizer que o micro está no macro e vice-versa, mas trata-se realmente de compreender que é tudo o mesmo padrão. E quando compreendemos como ele funciona, passamos a fazer parte da vida maior do universo. Sempre se disse que a chave para a vida no universo é ser capaz de criar e controlar as emoções, e como seres humanos ainda não acreditamos que temos essa capacidade. O que eu pude entender sobre emoção neste ensinamento é que a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem e criam uma força de campo magnético que se materializa no cérebro em uma área específica, fazendo com que ocorra uma reação física no corpo. Por exemplo, o medo ele faz com que o corpo corra, e a felicidade faz com que queiramos abraçar alguém. Mas ainda não sabemos como a emoção funciona ou qual é a sua base. Ele já nos disse antes que cada ser em nós, como a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade, cria suas próprias emoções. Quando o próprio corpo cria uma reação, isso é chamado de emoção física. Talvez um exemplo disso seja quando o nosso corpo ele tem que interagir com condições climáticas severas na natureza, e então ele desenvolve uma resposta emocional por estar nessa condição. Isso não viria através do processo de pensamento. E hoje ele acrescentou que quando a alma do Criador interage com a alma do homem, isso também cria uma emoção, ou o que ele chamou de essência da emoção do homem. Mais uma vez aqui é difícil decifrar o que significa. Porque fundamentalmente somos criados a partir dos campos do Criador, que é o plasma de hidrogênio. Somos feitos desses campos que estão sempre no plano de fundo de nossa vida. E isso está de alguma forma relacionado à forma como os pensamentos são criados também. Bom, o próximo assunto é nos perguntarmos como os pensamentos são criados e de onde eles vêm. Como seres humanos, não temos nenhum ponto de referência sobre de onde vêm os pensamentos. Eles simplesmente aparecem em nossa mente e nós expressamos. Achamos que eles vêm de nossa memória, mas não é tão simples assim. Me parece que existem diferentes tipos de pensamento. Existem os pensamentos que simplesmente surgem por conta própria de algum lugar desconhecido e existem os pensamentos que vêm da nossa experiência pessoal e que podemos pensar e analisar. A ciência dirá que eles vêm da atividade neural das células cerebrais e da memória armazenada. E no início do século XX, cientistas como o Dr. Carl Jung, eles criaram a teoria de que os pensamentos vêm do inconsciente coletivo. E hoje o Sr. Cash traz o entendimento de que os pensamentos são campos magnéticos que vêm da interação da alma do homem com a alma da fisicalidade, mas que em segundo plano, a alma do homem está ligada e alimentada pela alma do Criador. Talvez seja isso que se referiu como um inconsciente coletivo que o Dr. Carl Jung chamou. Mas precisamos de muito mais conhecimento para entender tudo isso. De certa forma, será que o Criador está pensando através de nós? Será que ele é a testemunha suprema sentada nos bastidores, observando através de nossos olhos? Será que ele está ciente dos nossos pensamentos mesquinhos o tempo todo? Ou será que ele está apenas lá, como plasma de hidrogênio, a fonte da criação, e se ele decidir se concentrar em nós, então ele pode se tornar ciente de nós? Parece que o Sr. Cash está dizendo que todas as informações e conhecimentos da criação estão armazenados na alma do Criador e que acessamos isso através da alma do homem com nossas emoções. Mas esse conhecimento está em segundo plano e não precisamos estar conscientes dele. É apenas para sabermos que podemos acessá-lo quando criamos uma necessidade para isso. Localmente em nosso corpo, para dizer algo ou formar uma frase, primeiro temos que criar uma emoção para isso. Essa emoção acessa a alma do homem e interage com a alma da fisicalidade para converter os campos emocionais em uma palavra ou um toque para expressar a emoção. de certa forma, é a manifestação da energia na fisicalidade. Temos os cinco sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. O sexto sentido é, na verdade, a alma do homem, mas nós negamos isso e chamamos isso de intuição. E ele disse que existem muitos outros sentidos, mas não deu mais detalhes sobre isso. O sexto sentido reúne todos os sentidos e está no campo de dimensão da alma e é um intermediário com os campos da alma do Criador que nos permite sentir as coisas. E a emoção entre a alma do Criador e a alma do homem é um ponto de referência que nos permite interagir com outras almas. A alma do Criador é o denominador comum que liga todas as almas. Precisamos entender isso para sermos capazes de transmutar. Discutimos a memória há algum tempo e me ocorreu que a única vez que eu conseguia me lembrar de algo era quando eu tinha uma ligação emocional com o que eu queria lembrar. Em assuntos que eu não gostava, eu achava extremamente difícil de memorizar o material. E o Sr. Cash confirmou que toda memória tem uma ligação emocional, seja ela de dor, felicidade ou qualquer outra coisa. Por exemplo, se nos lembrarmos do que o nosso pai nos disse na infância, há uma emoção ligada a isso e trazemos essa emoção física para o presente e a experimentamos novamente. E é assim que nos lembramos. Então, de certa forma, tudo está vindo através do momento presente. É como um projetor de filmes nos cinemas antigos. O rolo inferior é o passado, o rolo superior é o futuro, mas só pode ser reproduzido no presente. Para trabalhar com as emoções, temos que entender que elas nada mais são do que a força do campo magnético gravitacional e que tem um padrão e uma estrutura. Se entendermos isso, poderemos trabalhar com elas cientificamente. Não é o que acontece atualmente. Como não compreendemos o que é a emoção, subconscientemente pensamos que é algo mágico ou místico que nos acontece de alguma forma. Elas parecem surgir do nada em nossa mente. Ou pensamos que as estamos controlando, quando na verdade são elas que nos controlam. Mas se for uma força de campo magnético gravitacional, então podemos criá-la e controlá-la com a tecnologia. E é isso que o Sr. Cash está fazendo no workshop de hoje com o sistema de plasma da Fundação Cash. E ele disse que selecionou algumas pessoas para testar como os sistemas podem criar emoções nelas e então como podem controlá-las. Ele está usando uma emoção muito poderosa na dimensão da alma e não na fisicalidade. Ele quer saber como os buscadores de conhecimento estão recebendo isso e o que estão sentindo. Isso nos ajudará a trazer mudanças para a humanidade e parar as matanças. As emoções funcionam com base no dar e receber, e os sistemas podem alternar rapidamente entre os dois. Sabemos que o mais forte sempre dá o mais fraco, então ao diminuir a força na dimensão do carbono 14, absorvemos energia e isso causa uma contração do campo e a alma do Criador responde à alma do homem. E de alguma forma ele pode transmitir isso para a alma da fisicalidade e isso cria assim uma reação no corpo. Obviamente há mais do que isso. Esta é apenas aqui uma descrição geral para que possamos acompanhar os ensinamentos e isso é incrível. Isso está de alguma forma relacionado ao estado de sonho, onde realmente sentimos as emoções e agimos de acordo com elas, mas quando acordamos, nada aconteceu para nós. Para a fisicalidade, é como uma simulação o sonho. Mas será que é mesmo? Talvez seja uma experiência real na dimensão da alma. É tudo uma questão de perspectiva e do que consideramos real. Trabalhar com nossos sonhos e tentar entender o que é real pode nos ajudar a nos preparar para a transmutação. E na transmutação, o que chamamos de realidade muda constantemente. Então temos que estar firmes na alma e ter controle sobre nossas emoções para permanecer psicologicamente estáveis. E temos que entender como criar emoções tanto na dimensão da fisicalidade quanto na alma e ser capaz de interagir entre elas, encontrando o denominador comum que é o campo magnético do Criador. Esse campo magnético, ele é negado pela ciência hoje. De forma clara, o Sr. Cash disse que o sexto sentido é, na verdade, a alma do homem que reúne todos os sentidos e é a criadora das nossas emoções e nos conecta à alma do Criador. Quando compreendermos isso, seremos capazes de transmutar em qualquer lugar do universo. As emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade se intercalam e transferem a fisicalidade de volta para a energia e, no destino, o processo é então revertido, mas quando trazemos a alma da fisicalidade novamente, e a interagimos com os campos do ambiente, ela cria assim uma fisicalidade diferente no local que é apropriada para aquele lugar. Isso aconteceu com os buscadores de conhecimento, mas eles não entenderam e pensaram que era apenas um sonho. Como isso aconteceu pode ser compreendido através da experimentação com os GANs. Quando mudamos a concentração de sal, obtemos uma versão diferente do CO2, ou podemos dizer CO2 com propriedades diferentes. Isso ocorre porque através do sal, mudamos as condições de inércia gravitacional na água. E quando pousamos em outro planeta, os ganchos que criaremos como nosso corpo nesse novo ambiente corresponderão às condições locais e não ao que tínhamos na Terra. A fisicalidade chama isso de sonho porque ela não é livre para se mover facilmente através das dimensões. Na dimensão física, precisamos fornecer à nossa fisicalidade comida e combustível para mover o corpo em um veículo. Já na dimensão da alma, criamos facilmente o que precisamos através das interações do campo. A chave para a transmutação é o desapego do corpo físico da dimensão física deste planeta. Quando combinamos a emoção da alma com a emoção da fisicalidade, então podemos transmutar. E esse tipo de desapego é quando desistimos da intenção egoísta de pensar que podemos desfrutar de uma vida separada para nós mesmos e, em vez disso, usamos nossa vida na fisicalidade para ajudar os outros a encontrar a verdadeira felicidade e servir a humanidade para tornar assim aqui um lugar pacífico para todos os seres viverem. Essa é a mesma intenção que o Criador tem e vamos alinhar nossos campos com o dele e ao mesmo tempo ganhar acesso ao universo assim. Isso significa que o Criador deu às suas criações a mesma emoção que ele mesmo tem. Existem tantos caminhos para o Criador quanto tem estrelas no céu. Não criticamos os outros, mas tentamos encontrar o caminho para o nosso Criador e como criar a emoção física para interagir com a emoção da alma do Criador. Isso pode ser uma surpresa, mas aqueles que ensinaram à humanidade o caminho do sofrimento como caminho para Deus são os maiores abusadores da humanidade. Há aqueles que dizem que o poder do amor vem do sofrimento e quanto mais você sofre, mais você aprecia o amor. Esse tipo de pensamento, na verdade, afastou a humanidade do Criador. Eu acho que o Sr. Keshe aqui quis dizer que no início o Criador não sofria, em vez disso ele criou a alegria de viver. Mas se o micro está no macro, será que o Criador não sofre ao sentir nossa dor e sofrimento? Não entendo exatamente a que o Sr. Keshe se refere. Será que ele está apontando para um nível mais elevado de existência que estamos tentando alcançar, onde o homem nascerá primeiro como alma e será iluminado desde o início da vida? E como saberemos que estamos conectados ao Criador e somos constantemente alimentados com o seu amor através de hidrogênio, então não há necessidade de sofrer. O sofrimento ele vem da ignorância e do desconhecimento da nossa alma, então sentimos a falta de energia e matamos os outros para roubar a energia deles. As religiões, especialmente religiões ortodoxas ocidentais, começaram no Levante, todas ensinavam que nascemos com o pecado original e estamos destinados a sofrer. Elas ensinam que Deus criou você, mas você nunca pode ser um com Deus. Na verdade, aqueles que diziam ser um com Deus eram mortos como hereges. O Sr. Keshe nos ensinou que os profetas que fundaram as religiões eram todos falhos e eles falharam de uma forma ou de outra em elevar verdadeiramente a humanidade. E quando se tratava do conhecimento da criação, eles eram analfabetos, pois eles não tinham nenhum conhecimento sobre a criação. Mas desta vez temos o conhecimento completo da criação e somos professores e não profetas. Estamos aqui para ensinar a humanidade para que todos entendam. Então, não pode haver isso de culpar os outros pela nossa própria falta de compreensão. É interessante que ele diz que o Criador, através de sua emoção, está sempre interagindo com a alma da fisicalidade de um homem de uma forma ou de outra. Portanto, quaisquer que sejam as reações do homem, elas também afetam a alma do Criador. Isso implica que estamos mais próximos do Criador do que jamais imaginamos. Talvez ele seja testemunha silenciosa sempre observando através de nós. Quando ele se apaixonou por Mito, o Criador, foi a primeira vez que ele experimentou o amor incondicional sendo retribuído a ele. O amor de Mitra é apenas pelo Criador, mas a filha de Mitra ama toda a criação incondicionalmente. Isso nos faz pensar, por que os seres do universo não amam o Criador? Será porque, como os humanos, eles não o conhecem? Ou isso está relacionado à força dos campos magnéticos? Mais uma vez, estamos lidando com diferentes níveis de consciência e diferentes tipos de amor. Na primeira temporada de Jornada das Estrelas, em 1966, a mensagem era que os seres superiores do universo que tinham poderes da mente, eles não tinham o mesmo tipo de amor que os humanos tinham. Então, de certa forma, os humanos estavam ensinando os deuses. Mas como eles saberiam escrever isso no roteiro dos Jornadas das Estrelas? Vamos torcer para que os humanos possam chegar ao ponto de ajudar a banir o sofrimento do universo. Um dia, durante o curso dos ensinamentos, de repente começaremos a transmutar sem saber. Será porque subconscientemente estamos crescendo em conhecimento que nunca tivemos antes? Alguns buscadores de conhecimento já estão fazendo isso, mas eles têm medo de confirmar isso para si mesmos. A transmutação não é sobre ir a algum lugar, é sobre compreender o conhecimento e ver a beleza do Criador através da força do campo de sua criação. Esta é a próxima parte do ensinamento, onde aprenderemos como a emoção da alma é criada e como funciona. Cada célula do nosso corpo tem o conhecimento que a fisicalidade adquiriu ao longo de sua vida aqui na Terra. Ela sabe que não deve tocar no fogo, caso contrário se queimará. Da mesma forma, ela sabe que deve se entregar àquele que ela ama. E ao fazer isso, receberá de volta e ficará imersa no amor da criação. Da mesma forma, a alma do homem também contém todo o conhecimento do Criador. E é hora da humanidade compreender que está conectada ao resto da criação de maneiras que nunca imaginou serem possíveis. A Fundação Cash iniciou um centro de pesquisa que está oculto do público e está procurando especialistas nas áreas de tecnologia espacial em todas as áreas que listamos anteriormente. Os buscadores de conhecimento viverão juntos no campus com suas famílias em um ambiente feliz e pacífico. É muito importante que eles estejam em paz e emocionalmente satisfeitos para que possam produzir sistemas de plasma que trarão a mesma paz ao mundo. Isso pode muito bem ser o prelúdio das futuras cidades espaciais que serão construídas com base nos princípios do plasma, onde todas as necessidades energéticas serão atendidas por meio de campos de plasma e de raios cósmicos. A China mostrou publicamente durante o Festival do Ano Novo Chinês os novos robôs que se movem e dançam como humanos. Temos um vídeo deles na nossa playlist do YouTube da Fundação Cash Brasil. É claro que esses robôs não têm emoções, portanto eles podem ser transformados em soldados e matar também. O processo de usar robôs para dominar a humanidade já começou e a data de conclusão para isso foi alterada de 2045 para possivelmente 2030, daqui a apenas 4 anos. Um dos projetos em que o Sr. Cash irá trabalhar no novo centro de pesquisa é dar aos robôs e a IA a verdadeira emoção do universo para que eles não sejam capazes de matar ou prejudicar outra alma. E ele disse que tem o conhecimento para fazer isso. Foi feita uma pergunta sobre como o amor está ligado ao sangue, o que levou a um belo ensinamento sobre como o sangue e o sistema neural atuam como um rotor e as bobinas de um gerador elétrico para poder criar os campos magnéticos do amor. Por favor, estude isso cuidadosamente, pois contém muito conhecimento sobre como nossas emoções são criadas. A parte estática do gerador são as bobinas de cobre, que são como um sistema neural com um zinco, e a parte dinâmica são os ímãs rotativos, que são como ferro no nosso sangue. O sangue ele flui através dos capilares e retorna através das artérias, entre eles está o sistema neural, e de certa forma ele cria uma diferença de potencial, assim como um gerador ou bateria, e faz com que a corrente flua, criando uma determinada frequência. Quando essa frequência de amor combina com outra pessoa, nos apaixonamos. Pode haver 100 mil pessoas em um estágio e nenhuma delas combinar com a nossa frequência, então não sentimos nada por elas. Mas quando saímos na rua, vemos alguém e de repente os campos combinam e nos apaixonamos repetidamente por essa pessoa. As pessoas podem passar a vida inteira e nunca encontrar uma força de campo compatível. O que ele está descrevendo aqui é o amor na dimensão física dos campos magnéticos do sangue. E o que acontece se os campos de sua alma não combinam? Goethe escreveu um romance muito famoso chamado Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774. Os campos de Werther combinavam com os de Charlotte, mas ela já estava noiva, e no final ele cometeu suicídio, o que levou a uma onda de suicídio na Europa. Obviamente, isso tocou profundamente a desarmonia dentro da sociedade que criamos. Será que estamos dispostos a aceitar que nossa ideia de amor pode estar seriamente falha? Se o amor é apenas uma força de campo magnético, então o que acontecerá com todas as ideias românticas construídas em torno dele? Já discutimos isso muitas vezes em ensinamentos anteriores, e quando as almas não se conectam e a maturidade não é alcançada, muitos relacionamentos acabam sendo compensações por uma coisa ou por outra. O erro que cometemos é não saber a diferença entre amor físico e amor emocional. É claro que não estamos aconselhando você a fazer nada em particular, exceto entender como os campos magnéticos funcionam. A força do campo para o amor é gerada no sangue da maneira que descrevemos acima, mas essa força durará no máximo 3 anos no sangue. Se não renovarmos, o parceiro começará a ansiar por amor e procurar o fora do relacionamento. É muito simples, direto e óbvio isso. A maneira mais fácil de renovar o amor é dizer sinceramente ao seu parceiro que você o ama, porque isso sincroniza os campos entre o sangue e o sistema neural, e os conecta. Outras coisas que afetam a força do campo do sangue são os alimentos que comemos e nosso comportamento. Portanto, há mais a entender sobre isso. Se não há sangue e não há sistema neural, então não há amor. Ele não está dizendo que tipo de alimentos comer ou como isso altera a força do campo. E não acho que comer algumas refeições de algo vá ter um efeito imediato. Essa é uma ciência que ainda não conhecemos. A partir disso, podemos concluir que a interação entre o sangue e o sistema neural são criadores ativos de nossas emoções, e isso se baseia no mesmo padrão de como tudo é criado no universo. É a interação de 2 campos, e eles criam ondas e mais interações, e assim por diante. Uma vez que compreendemos a essência disso, podemos começar a criar e controlar nossas emoções. O que eu entendi sobre a interação do sistema neural e do sangue é que o nosso sistema neural ele pega a força do campo magnético do local onde nascemos e isso se torna um ponto de referência constante. O sistema neural permanece constante e é o sangue que muda devido à influência dos campos ambientais, da inércia, das emoções de nossa família e cultura e dos alimentos que comemos. Os campos magnéticos da Terra estão conectados ao mesmo material em nosso corpo e é por isso que ficamos tão apegados à nossa fisicalidade no tempo e no lugar. Essas interações resultam em diferentes traços das diferentes culturas. E se os campos não combinam bem, então temos os problemas de diferentes nacionalidades não se dando bem umas com as outras. Uma das principais causas disso é devido aos diferentes alimentos que comemos e porque eles têm uma influência maior nos campos do sangue. Um exemplo disso é o motivo pelo qual há problemas quando os turcos vão morar na Alemanha. Geralmente eles trazem sua comida e também a cultura deles com eles e eles vivem separadamente na Alemanha, com suas próprias lojas de alimentos. A comida deles cria uma emoção diferente no sangue do que a comida alemã. Portanto, não é por causa do DNA, mas sim por causa dos campos magnéticos criados no sangue e estes atraem diferentes campos de raios cósmicos dos 80% da energia que recebemos do ambiente. Outros tópicos desse workshop. A NASA afirma ter perdido todos os filmes das missões lunares de 1969 e não sabe como isso aconteceu. Isso não pode acontecer no universo. Todas as memórias da alma do homem na emoção do Criador tornam-se parte do conhecimento do universo. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 630. À medida que aprendemos mais sobre o conhecimento da criação e compreendemos melhor a sua estrutura, percebemos que fazemos parte da totalidade da sopa da criação e não apenas uma parte de um sistema único. E na semana passada descobrimos que não precisamos de intermediários quando estamos na praia e absorvemos os raios do sol e sentimos o seu calor tocar a nossa emoção e nossa alma. Na dimensão da alma do homem, é uma entidade que recebe a luz do Criador e não a fisicalidade. A alma do homem ela interage com a alma da fisicalidade na condição de seu ambiente e manifesta a fisicalidade do homem. Da mesma forma, a alma do Criador interage com a alma do homem. Mas que entidade ela cria nesse ambiente? Que selo no corpo do Criador somos nós? Em nosso corpo físico temos um sistema de reciclagem. As células sanguíneas se reciclam a cada 28 dias, o mesmo acontecendo com as células da pele. Há uma parte dos ossos que se renova a cada 9 anos. Se compararmos isso com o homem deste planeta, com parte da totalidade do que a alma do Criador criou neste planeta, então não somos diferentes. O tempo de reciclagem do nosso corpo é de cerca de 88 anos de vida. Mas alguns de nós temos um uso de curto prazo, se morremos ao nascer ou poucos dias depois. No entanto, ainda passamos por esse processo. As células de curto prazo no corpo são como as corporificações de curto prazo do Criador que confirmam a existência dele. Não há diferença, mas a incapacidade de compreender o processo da criação pode levar a animosidade, divisões e preconceitos. Se o homem permanecer aberto ao conhecimento da criação, ele descobrirá que é tudo o mesmo processo e padrão. Qual célula é a alma do homem na corporificação do Criador? Somos uma célula no rim, no coração ou na estrutura maior? O hábito do homem de matar é como um câncer no organismo do Criador e vamos danificar o resto do corpo assim. Portanto, ele precisa nos tratar com quimioterapia ou qualquer outra coisa para nos curar de levar esse hábito para toda a sua criação. Compreender isso abrirá nossa dimensão para um conhecimento maior. Uma das coisas mais importantes que o homem precisa entender é sobre sua emoção e como a interação da alma do homem e da alma da fisicalidade cria as emoções como energia que então se conecta à estrutura cerebral e cria uma reação física. Por exemplo, quando sentimos a emoção do medo, ela se transfere para a fisicalidade e nos coloca na reação de lutar ou fugir, e então corremos. Mas se a força do campo estiver na alegria, então fisicamente o corpo vai querer abraçar e acariciar. Essas são as emoções que surgem da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. E qual é a emoção que se forma quando o Criador e a alma do homem interagem? O que é absorvido, observado e como vemos isso? É importante entendermos como a emoção funciona e qual é a sua base. Qual é o ponto de referência que cria a condição para a emoção? A reação é diferente da emoção. Uma emoção precisa ser criada e então a reação física ela surge a partir dela. Ou uma reação física é criada, que cria sim uma emoção, mas isso é chamado de emoção física. A essência da emoção do homem vem do Criador, e quando o Criador interage com a alma do homem, isso leva à criação. Ou somos criados a partir da interação do Criador com a alma do homem. Alguma vez paramos para pensar de onde vem a nossa fala? Como sabemos como estruturar uma frase? Ou será que o nosso corpo simplesmente fala e as palavras surgem automaticamente? Como sabemos qual será a próxima palavra? Será que o cenário se desenrola entre a alma do homem e a alma da fisicalidade através da dimensão da emoção, e depois os pensamentos e as palavras são criados a partir disso? Quando passamos informações a alguém, pensamos que elas vêm da nossa memória armazenada. Mas essa memória, ela interage com as condições e cria emoções que podem alterar o que queremos explicar. Temos que entender de onde vêm os nossos pensamentos. O homem não tem um ponto de referência quanto à forma como ele pensa e fala. Vamos entender que nossos pensamentos são informações que reunimos e estão localizadas em nossa alma e estão conectadas também ao mundo da criação e do Criador. Nós apenas colocamos isso na sequência do que queremos. Não falamos simplesmente, precisamos da emoção de algo e então ela vai para a alma do homem, para um ponto de referência na alma do homem, e então é convertida para a alma da fisicalidade, e então podemos assim expressar essa emoção com uma palavra ou com um toque. Mas a emoção é uma dimensão de campos. Nos disseram que temos os 5 sentidos, mas nunca consideramos que também temos um 6º sentido. Com o 6º sentido, que é a alma, sentimos uma impressão de uma pessoa que encontramos. Especialmente as mães podem sentir as alegrias ou dores de seus filhos que estão a milhares de quilômetros de distância. Chamamos isto de 6º sentido, mas negamos porque isso está na dimensão da interação dos campos da alma. A alma do homem é um intermediário com os campos da alma do Criador e isso nos permite sentir as coisas. Negamos muitas coisas em nossas vidas. O mais importante para nos tornarmos conscientes é como nossas almas são criadas se quisermos viajar pelo universo. Em primeiro lugar, devemos saber que as emoções são criadas no corpo físico entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, entre a alma do Criador e a alma do homem. Existe um ponto de referência que nos permite interagir com outras almas e criar emoções. Se não compreendermos isso, não seremos capazes de transmutar. Tentamos de tudo para que vocês transmutassem, mas vocês não compreendem parte da estrutura da criação. Vocês não compreendem a razão do Criador e como ele interage com os campos da alma do homem e como isso se corresponde com outras almas. Não ficou claro o que o Sr. Cash falou. Continuando. Como nossa alma interage com a alma de nossa mãe e nosso pai e como funcionam as memórias que temos na infância. Entramos então na memória física e em uma emoção dela e então a trazemos de volta ao presente. Nossas memórias funcionam através da emoção. E cada memória tem uma emoção principal conectada a ela, como dor, felicidade, alegria, algo de que precisávamos ou pelo qual sofremos, ou algo que nos trouxe alegria. Para entender sobre as memórias, precisamos saber que, para senti-las, fazemos isso através da força do campo magnético de nossa alma. Precisamos saber como elas são criadas e como uma emoção cria uma reação, seja na dimensão da alma do homem, alma da fisicalidade ou da fisicalidade. Lembre-se que somos uma célula no corpo do Criador. E então temos células em nosso próprio corpo também. Isso significa que a forma como sentimos algo é determinada pela interação entre a alma do homem, a alma da fisicalidade e a alma da célula. Esta célula tem uma posição determinada que se reflete na estrutura do cérebro e cria uma reação nessa célula na totalidade da estrutura. Quando você tem medo, por exemplo, de uma abelha, você pode reagir levantando as mãos para tentar se livrar da abelha. O medo ele foi criado porque foi trazido de uma memória de ter sido picado no passado por uma abelha e da dor que isso causou. A espinha dorsal de todos os ensinamentos é a transmutação. Para transmutarmos, temos que entender como a emoção é criada, qual é a força do campo dessa emoção e como a emoção se traduz de uma para a outra. Toda emoção tem um padrão e uma estrutura de campo gravitacional e magnético e nada mais. Os sistemas de plasma da Fundação Cash estão ligados hoje no pano de fundo deste ensinamento. Há algumas pessoas com quem estamos fazendo um teste especial também. Estamos transmitindo emoções muito poderosas na dimensão da alma e não na fisicalidade. Como vocês se sentem? Nós damos e recebemos emoções. Temos a capacidade de mudar as duas muito rapidamente com nossos sistemas. Mais uma vez, não está claro o que o Sr. Cash falou aqui. Continuando, podemos dar e receber mudando a força dos campos e através do carbono 14 e de como absorvemos energia. Mas o que acontece quando não estamos no controle do corpo físico e estamos fluindo na corrente dos campos e estamos sonhando? Como essa emoção cria as condições? Por que nos sonhos podemos nos ver abraçando, beijando, brigando e tudo mais, mas quando acordamos isso não está lá? Nós sentimos a emoção e então agimos de acordo com ela. Para os buscadores de conhecimento que desejam se tornar viajantes do universo, não é suficiente apenas perceber as emoções no corpo físico. O homem precisa aprender o processo de criar emoções na dimensão da fisicalidade ou na dimensão da alma do homem e como elas interagem e qual é o seu denominador comum. O único denominador comum na emoção da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, é o campo magnético do Criador. É a força que você adiciona a ele, se é menor, maior ou qualquer outra coisa, que é o que se torna na dimensão da alma da fisicalidade da criação do Criador e pode estar na dimensão da alma ou da fisicalidade. Na dimensão física do campo magnético deste planeta, ele cria dois braços e pernas e tudo mais. Neste planeta, precisamos dos pulmões, dois olhos, ouvidos para cobrir os seus cinco sentidos. O sexto sentido sempre negamos, que é a dimensão dos campos. Eles fazem a mesma coisa no mundo da ciência, eles negam os campos magnéticos. O sexto sentido é o fator que une todos os sete sentidos. É o criador da sua emoção e conecta você com a alma do Criador. O dia em que o homem compreender isso plenamente será quando ele poderá transmutar-se para qualquer lugar no universo, porque ele será capaz de criar a emoção necessária para ir até lá. Como ensinamos no passado, é nas emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade que se intercalam quando você transfere sua fisicalidade para a dimensão da energia e transfere, transporta e transmuta. No destino, a alma da fisicalidade é trazida para interagir com o ambiente e isso decide como você vai se parecer. Se você se manifestar em um oceano de outro planeta, você se tornaria como um peixe. Mas se neste planeta não houver oxigênio nos oceanos e sim um ambiente ácido, então você terá que manifestar as emoções e o corpo apropriados para poder sobreviver lá. Muitos buscadores de conhecimento fizeram isso durante os testes, mas vocês não entenderam, porque vocês estavam apenas copiando o que a macaco vê e macaco faz. Pensem quando vocês produziram ganhos em diferentes concentrações de sal de 5, 10, 15 e 20%. Embora todos tenham produzido CO2, eles não eram iguais. Uma solução salina 20% exerce uma certa pressão para essa condição, e o mesmo acontece com as outras. Então observe a textura do aminoácido para essas porcentagens. Você criou diferentes condições de inércia gravitacional na água salgada. Da mesma forma, a alma do Criador interage com a alma do homem e dá a dimensão do universo para viajar. Na Terra, a alma do homem interage com a alma da fisicalidade para dar este ambiente para se viver. A fisicalidade e a alma não combinam, então ela chama a alma do homem de sonho. Na fisicalidade, ele não pode simplesmente fazer o que quer. Ele precisa de um carro, combustível e comida para ter energia e tudo mais. O Criador interage com a alma do homem e através da alma você tem acesso ao conhecimento do universo. Na fisicalidade, vamos à escola para aprender o alfabeto, idiomas e coisas diferentes. Mas através da interação da alma do Criador com a alma do homem, você tem acesso a todo o conhecimento do Criador. A única maneira de acessá-lo é através das duas emoções. Qual é a frequência da emoção da fisicalidade? Qual é a informação na dimensão da alma do Criador? E como as duas emoções criam a mesma dimensão no corpo do homem, como acontece na corporificação do Criador? Agora vocês entendem por que o Criador se apaixonou por Mitra, porque ele, pela primeira vez, sentiu a dimensão do amor e do dar incondicional. É aqui que a emoção da alma da fisicalidade de Mitra se combinou e tocou a emoção da alma do Criador, e a interação com ela levou à criação do amor do Criador. Temos que entender isso se quisermos nos tornar passageiros do espaço da maneira verdadeira. Caso contrário, você pode fazer exatamente o que a NASA fez. Eles disseram que enviaram um homem à Lua há 50 anos, mas agora eles dizem que perderam todos os filmes daquela missão e não sabem o que fizeram com eles. E hoje a NASA diz que não tem mais nenhum registro de como colocou um homem na Lua em 1969. Eles disseram que perderam ou que eles gravaram por cima da gravação antiga. Esse tipo de coisa não pode acontecer na memória e na emoção do Criador com a alma do homem. Isso se torna o conhecimento do universo. Existem diferentes tipos de amor. No universo é conhecido como amor do Criador por Mitra. Foi a primeira vez que ele sentiu amor através da interação da emoção da fisicalidade. Quando as almas da fisicalidade e do Criador se combinam, o universo é só ostra. É tarefa do homem encontrar essa dimensão e saber como transmutar. Isso só acontece através do desapego. Quando não estamos apegados a este planeta ou ao corpo físico, então podemos usá-lo para dar prazer aos outros. Usamos nossa vida para trazer conforto aos outros e tornar o planeta um lugar pacífico para se viver. Então encontramos uma paz correspondente com o nosso Criador. Quando as duas emoções de paz se unem, o homem obtém acesso à dimensão universal. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu darei a mesma emoção que tenho ao meu Criador. Será que precisamos de profetas ou mensageiros para criar essa emoção? Ou será que a mensagem que enviamos da nossa alma da fisicalidade para a nossa alma é que corresponde à alma do Criador? O nosso trabalho como buscadores de conhecimento é encontrar a força da emoção em nós mesmos e em mais ninguém. Não criticamos mais ninguém. Não existe um único caminho aqui. Existem tantos caminhos quanto estrelas no céu do Únicos. Cada um de nós tem que aprender como criar as emoções físicas e como interagir com elas com a emoção da fisicalidade. Então, através de nossa alma, interagimos com a alma do Criador. Isso nos dá acesso ao universo, ao Únicos e ao resto. A humanidade precisa entender esse processo. Isso acontecerá sem falha através da combinação dos campos e ondas do Criador, e a resposta desses campos são as ondas do gravitacional, que são a retroalimentação das ondas, e a partir da coleta e interação dos campos do universo. Continua assim se dividindo para ganhar mais, e isso se torna gravitacional em direção à matéria. Mas o Criador permanece nos campos mais fracos ou magnéticos. Ele está lá para dar, para ser atraído. A força do campo gravitacional do Criador. Quando o Criador recebe de nós, ele retribui com mais. Os buscadores de conhecimento precisam entender esse fenômeno. Entenda não apenas as palavras, mas seu verdadeiro significado, então você será iluminado sobre o processo de transmutação. Você não pode fazer isso comprando o bilhete, nem pode se forçar a isso. Você consegue isso ao ser iluminado pelo verdadeiro amor incondicional do Criador. Aqueles que se desviaram longe da verdade são aqueles que empurraram o homem aos limites do abuso. São eles que dizem que você precisa sofrer para entender verdadeiramente o que é o amor. Eles ensinam que o amor vem do sofrimento e que quanto mais você sofre, mais você aprecia. Mas o Criador nunca sofreu. Em vez disso, ele criou a alegria de viver. Aqueles que ensinam o sofrimento, na verdade, colocam o homem mais longe possível do Criador. Quando compreendemos como a emoção do Criador interage com a emoção da alma do homem e da alma da fisicalidade, então nunca houve sofrimento. Aqueles que criaram o sofrimento afastaram o homem ainda mais da verdade. Como buscadores de conhecimento, devemos compreender o princípio simples de como o nosso Criador ama. Se você compreender esse amor e como a alma do homem cria, então você compreenderá como a fala, física, reação e pensamento são criados. Pare por um momento e pense como e de onde vêm as palavras dentro de você. De onde vêm os pensamentos que você expressa? Então de onde vem a próxima frase? Você não sabe como será o final da conversa, você não sabe como será o final da piada, mas você sabe que quer chegar lá. Nossa emoção e interação com a nossa fisicalidade cria as frases e o que queremos dizer. O Criador passa pelo mesmo processo em interações. A linguagem entre a alma do homem e a alma do Criador não é diferente. Só que não é verbal isso. É uma dimensão de campo, de interação, força e onda e a emoção da totalidade. Tente entender que sua existência física neste planeta está de acordo com a confirmação da luz do Sol. Você é feito dela e ela lhe dá a dimensão da fisicalidade. E o que brilha do Criador em sua alma permite que você seja criado e manifestado na dimensão dos campos no mundo da criação. Se você entender esse processo, então você entenderá a linguagem e será capaz de falar as palavras do Criador. Mas as palavras do Criador são da emoção e não têm voz e nem palavras. Quando você abraça seu filho, você lhe dá emoção sem palavras. É o mesmo quando você abraça sua amada, você aperta e ela retribui o abraço e as lágrimas brotam dos olhos de ambos. Não há palavras, é a transformação dos campos. As ondas da interação atingem a fisicalidade do cérebro e se manifestam na fisicalidade como lágrimas, abraços, beijos e tudo mais. É da mesma forma que abraçamos e beijamos nosso Criador. Ele nos deu acesso ao universo, mas negamos a nós mesmos para experimentar a fisicalidade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mesmo no nível das emoções e não apenas como confirmação da existência na fisicalidade. Tente entender o que cria as emoções em você e qual é a força de campo de cada emoção. Você não faz lágrimas falsas como um ator no palco, e você não pode enganar seu Criador. Na verdade, você não pode chorar a menos que você abrace a beleza da criação. Quando você recebe os campos da beleza dele, então você chora. Nós somos professores. Nos últimos dias, eu disse a um dos líderes religiosos que os mensageiros e profetas eram todos analfabetos e não tinham conhecimento da criação. Eles inventaram coisas para se tornarem professores, mas na verdade eles não tinham conhecimento. Desta vez, temos o conhecimento completo da criação. Somos professores e não mensageiros. Nós ensinamos como resolver seus problemas e mostramos o caminho. Existe uma fórmula e um processo para isso, mas é você quem tem que fazer o exame sobre si mesmo e ninguém mais. Este é o trabalho dos professores universais. Somos espirituais para nós mesmos e não somos profetas para os outros. Ensinamos a essência do conhecimento da criação e a responsabilidade de vocês como estudantes compreenderem e vocês têm que traduzir o conhecimento para a fisicalidade ou para a energia ou para a dimensão da alma do Criador. A fisicalidade está impedindo vocês de fazer isso. A dimensão da emoção do Criador sempre interage com a dimensão da alma da fisicalidade do homem de uma forma ou de outra. A reação que ela cria também afeta a alma do Criador. Foi assim que o Criador se apaixonou por Mitra. O Criador deu amor incondicionalmente como criação e essa foi a primeira vez que ele recebeu amor incondicionalmente de volta. O que ele recebeu foi um amor mais poderoso do que o que ele deu em todas as dimensões. Você terá sorte se encontrar as filhas de Mitra, porque elas carregam um amor muito mais poderoso do que Mitra. O amor delas cobre toda a criação, enquanto o amor de Mitra era apenas para o Criador. Cabe a você compreender a essência da emoção e a força do seu campo. Existe uma composição de força de campo que é um denominador comum entre a alma do Criador, a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem. Então a emoção se tornará uma só, e o homem será capaz de se transmutar. Usando os campos do universo, podemos criar uma dimensão que até mesmo a alma da fisicalidade está na força da alma do homem. Você pode imaginar como isso será. Neste momento, a humanidade tornou-se escrava de suas limitações da fisicalidade, sua alegria e sofrimento. Se a humanidade puder seguir em frente e apenas aproveitar a alegria, isso será melhor, porque não há sofrimento na vida da criação. Então o homem saberá quando é hora de seguir em frente e se tornar outra parte no processo da criação. O homem cria seu próprio câncer e pode remediá-lo através de sua emoção, mas ele tem que entender a causa da emoção e criar as condições de atração e interação e ser capaz de criar o tempo, o lugar e a força. Tentem entender o ensinamento de hoje. Eu abri um ensinamento muito fundamental para vocês entenderem. Continuaremos ensinando isso nas próximas semanas e meses. Vocês aprenderam o suficiente sobre a alma e agora precisam entender como funciona a emoção da alma e como a emoção do homem é criada. Então, quando conseguirem unir as duas, vocês poderão se tornar viajantes do universo. Vocês terão um denominador comum e o conhecimento do universo estará aberto para vocês. Cada célula do seu corpo tem todo o conhecimento que o homem adquiriu para viver na fisicalidade. Elas sabem que não devem tocar no fogo porque ele queima. Cada célula e parte do corpo sabe disso. Ela também sabe que quando você vê sua amada, você deve se jogar nos braços dela, porque ela sabe que você receberá muito em troca se mergulhar no amor da criação, e ela contém esse conhecimento. O mesmo acontece com o conhecimento do Criador e a alma do homem. Durante o curso dos ensinamentos, você descobrirá que pode transmutar sem saber disso. Alguns buscadores de conhecimento chegaram a esse ponto, mas eles têm medo de confirmar isso para si mesmos. Transmutação não é empacotar coisas e depois ir e vir para outro lugar. É compreender e ver a beleza do Criador através da força do campo da criação dele. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, em todas as dimensões, até mesmo na emoção e na manifestação. Através da sua alma você tem acesso à biblioteca do Únicos, mas você escolheu amar a sua fisicalidade na terra analfabeta da biblioteca do homem. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 630. A Fundação Cash continua a procura de cientistas com experiência nas seguintes áreas para se juntarem a nós: tecnologia espacial, agricultura, medicina, ambiente, materiais, médicos especializados em determinadas categorias, fitoterapia da Índia ou Ásia Central, experiência em defesa militar espacial, conhecimento sobre voos, sistema de satélites, comunicação, especialização em IA e programação informática, especialmente do Irã, e marketing internacional de produtos. Estamos prontos para avançar e, se encontrarmos as pessoas certas, elas serão contratadas para os laboratórios em pouco tempo. A loja da Fundação Cash está oferecendo pacotes cósmicos da primavera de 2026. Esses produtos de resina têm ganhos incorporados em seu interior. Fazemos isso há alguns anos. Estamos voltando aos pacotes de itens conforme solicitado por muitas pessoas. Em alguns países, os produtos da Fundação Cash oferecidos serão de uma ampla variedade, incluindo alimentos, água e outros produtos, e também estarão disponíveis em alguns supermercados. Informaremos quando chegarmos a essa fase. A Fundação Cash está concentrando todos os seus esforços em um país e toda a pesquisa e desenvolvimento está sendo direcionada para ele. Os produtos serão comercializados em massa sob a bandeira da tecnologia do plasma da Fundação Cash. A aplicação na saúde será lançada em uma escala diferente. Só temos que esperar alguns meses. Recomendamos fortemente que você não coloque esses produtos de resina diretamente sobre a pele ou os use como joias. Eles são ornamentos para equilibrar o ambiente. Mais tarde poderemos lançar esse tipo de produto. Os produtos plasma GANs não devem ter contato direto com a pele por períodos prolongados. A unidade rede de uma nação pode ser conectada à mesma tomada ao lado de outros produtos da Fundação Cash. Eles são todos iguais, mas têm capacidades diferentes e fazem coisas diferentes. Eles não interferem uns nos outros. Eles se conectam entre si, mas não interferem porque são configurados de uma maneira totalmente diferente. É como se estivessem em bandas de frequência diferentes e tivessem uma estrutura diferente. O plano futuro é interligar todos os sistemas entre si. Existe uma maneira de fazer isso. Os sistemas atuais não estão configurados dessa forma. Existe um método para fazer isso. Todas as 10 mil unidades de rede de uma nação que estão saindo estão conectadas entre si independentemente da internet. Elas estão conectadas através do design das antenas de plasma. É impossível para qualquer pessoa invadir o sistema. Se construirmos outras 10 mil unidades, teremos que encontrar uma ferramenta para conectá-las ao sistema atual. Esperamos que as primeiras unidades de rede de uma nação sejam lançadas antes do final desse mês. Não coloque a borboleta de plástico da Fundação Cash diretamente na rede de uma nação. Você pode colocá-las nas paredes. A Fundação Cash está montando um campus para pesquisa de plasma em um local não divulgado. Os cientistas irão para lá com suas famílias para que ninguém sinta dor da separação. As pessoas nesse centro viverão juntas e trabalharão para trazer a tecnologia do plasma e elas precisam estar em paz e felizes para construir sistemas de plasma que trarão paz e mudança ao planeta. O buscador de conhecimento transferirá seu conhecimento de agricultura, medicina, desenvolvimento espacial e tudo mais do estado da matéria para o estado do plasma. O trabalho da Fundação Cash é fazer com que você se sinta confortável e o seu trabalho é construir sistemas que trarão paz à humanidade. Estamos trabalhando com governos e vocês ouvirão mais e mais sobre isso à medida que for aumentando. Não é o que vai acontecer no futuro, já foi estruturado isso. E há cientistas que agora estão trabalhando em experimentos, desenvolvendo plasma e comercialização também. Se você tem experiência ou conhece alguém nas áreas que mencionamos, entre em contato conosco. O futuro Centro de Tecnologia Espacial da Fundação Cash já foi criado. Existem pequenas fábricas e testes também estão sendo realizados. Mantemos tudo em segredo e sob controle para não termos os problemas que vivemos no passado. Não está em nenhum país que você imagina que estaria. Protegemos bem a nossa estrutura. Pergunta para o Sr. Cash. No caso de não haver leite materno disponível para por alguns dias para um recém-nascido, a Fundação Cash tem uma solução à base de plasma que possa compensar isso? Sr. Cash responde. Acho que primeiro temos que entender o motivo disso. É psicológico ou é físico? É muito comum que as mães não produzam leite e de repente haja uma inundação de leite. Existe um mecanismo de gatilho no cérebro que precisa ser compreendido. Isso deve ser feito pelos médicos. Não podemos simplesmente nos precipitar e dizer que sim. Aqui o Rick pergunta, existem combinações específicas de aminoácidos que poderiam ser usados? Sr. Cash responde, não existe. No futuro talvez haja uma solução para isso. Vamos desenvolver uma solução à base de plasma em que a criança é colocada em um banho de gás, onde pode absorver toda a energia de que ela precisa. Estamos testando isso de uma maneira especial. Pode estar disponível no próximo ano ou algo assim. Isso requer um desenvolvimento especial no qual possamos absorver a energia necessária do ambiente. Não haverá amamentação no espaço. Criaremos um ambiente para que a criança absorva energia diretamente. Estamos trazendo alguns melhores especialistas para esse trabalho. Temos um senhor do Paquistão que é especialista em desenvolvimento fetal. Ele está se juntando a nós no centro de pesquisa também. Uma de suas tarefas é desenvolver um sistema para levar o feto sem útero e ser capaz de sobreviver dentro da estrutura do plasma. A ciência atual usa incubadoras para bebês prematuros. Então sim, é possível. No sistema de plasma, não precisamos nos preocupar se a mãe tem o leite certo. A criança ela receberá a nutrição adequada através dos campos. Mas nesse processo, não se trata apenas da alimentação. A criança ela precisa ser apoiada através da alma e da energia da emoção. Vemos problemas se desenvolvendo em crianças que são privadas do leite materno e recebem mamadeira em seu lugar. Sua estrutura não é normal. E quando comparadas com crianças que são amamentadas, elas são totalmente diferentes. É porque elas não recebem o amor da mãe e elas ficam agitadas, porque tem falta da emoção ali, contato físico e do amor da mãe. Será que podemos proporcionar essa emoção por meio do plasma? Isso faz parte do que ensinamos hoje. E será que podemos transportar a emoção da mãe dentro da estrutura para que a criança receba amor e carinho? Será que podemos criar essa emoção de amor na incubadora? Não estamos criando bezerros, ovelhas e galinhas nos laboratórios, são seres humanos e a emoção virá mais tarde. Temos que proporcionar a emoção junto com a alimentação das crianças e talvez nos próximos 2 anos introduzamos esse tipo de incubadora para fazer testes. A criança receberá toda a energia que precisa do ambiente sem nenhum tubo conectado a ela e não sentirá fome. Aqui o Rick pergunta, usando a tecnologia do plasma, podemos criar sangue com gans ou outra coisa? Sr. Cash responde, isso já está em produção, mas de uma maneira específica. Acho que isso foi testado pela FDA de Gana ou Serra Leoa. Eles disseram que o sangue que a gente produziu, ele era compatível com todos os tipos sanguíneos e pode ajudar em muitas condições, incluindo a emoção e a energia. Esse teste ele foi interrompido por outros motivos. Criaremos o que chamamos de sangue universal. Mas será que precisamos doar sangue ou podemos transferir a energia do sangue diretamente para o corpo pelos campos? Produzimos centenas de litros dele para alguns experimentos. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, você respondeu a minha pergunta sobre a escala de consciência de Hawkins, e você disse que a frequência do sangue dos americanos que amam matar é de 530 Hz, enquanto a do sangue romântico dos italianos é de 527 Hz. Estou tentando entender como o amor está conectado ao sangue do homem e o significado mais profundo por trás disso. Você poderia explicar melhor? Sr. Cash responde. A criação da vida neste planeta tem duas dimensões, o sangue e o sistema nervoso. O sangue é dinâmico e o sistema nervoso é estático. O sistema dinâmico é como um gerador, onde você tem um rotor e bobinas ao redor dele. Quando o ferro no sangue interage com o zinco no corpo, isso cria amor. É por isso que quando vemos alguém que amamos, ficamos animados e os batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo aumentam. O ciclo de criação neste planeta tem as características de criar amor e não podemos negar isso. Temos que observar como esses dois interagem de acordo com a combinação do campo que produzem e os campos que recebem como ondas. Eu disse muitas vezes que você pode estar em uma partida de futebol com 100 mil pessoas e não sentir nada por ninguém. Então você sai para a rua e vê uma pessoa que rouba seu coração e você está perdido. Você faz tudo o que pode para conquistar o seu amor. Isso ocorre devido à combinação da força do campo dentro do sangue e porque o sangue dinâmico interage com o sistema neurológico, o sistema nervoso estático, com o zinco, e cria assim uma certa frequência de amor. É assim que nos apaixonamos. Criamos esse tipo de campos em nosso corpo e eles procuram encontrar uma correspondência. Vivemos toda a nossa vida para nos apaixonarmos. E então, de repente, do nada, isso acontece. Isso tira o seu fôlego e você encontrou a sua correspondência. Nosso sistema neural ou nervoso é constante com a mesma mistura. Mas o conteúdo de ferro do nosso sangue, ele é escravo dos alimentos que comemos e a combinação muda continuamente. É por isso que precisamos renovar e confirmar constantemente a emoção do amor em nossos relacionamentos. Algumas pessoas cometem um grande erro ao não compreender a diferença entre amor físico e amor emocional. Já vimos casais que são casados e têm dois filhos, mas a mulher continua a procurar fora alguém que a ame, apesar de ter tudo o que ela precisa em casa, e o mesmo se passa com os homens. Como a composição do campo do nosso corpo muda, precisamos então reconfirmar o amor. Isso aumenta a força do campo magnético para satisfazer as emoções. O maior erro que cometemos é não reconfirmar nosso amor pelo nosso parceiro. Não se trata apenas de dizer as palavras "eu te amo", mas realmente sentir isso por eles dentro de nós. Quando isso é feito com sinceridade, sincroniza os campos entre o sangue e o sistema nervoso. É muito simples de fazer e a emoção do amor conectará os dois. Infelizmente, não fazemos isso. Aqui o Sr. Cash diz que faz isso sinceramente o tempo todo porque ele sabe que é fundamental. Então, há a situação em que seu parceiro diz que não sabe o que é amor e que o amor é seu e não dele. Então, você entende a condição real. Se você está apaixonado por um animal ou outra pessoa, quando você fala ou toca neles para confirmar o seu amor, isso muda a circulação do sangue deles e como ele interage com o sistema neurológico. Você renova a força do campo. E esse equilíbrio amoroso pode permanecer no sangue por no máximo 3 anos. Nosso comportamento dos alimentos que ingerimos alteram a força. Assim como em um gerador, a bobina é constante, o problema está na parte móvel. Por exemplo, no meio do gerador há o rotor com seus rolamentos. O problema ocorre quando os rolamentos ou eixos se desgastam. Essa analogia é exatamente como acontece no corpo do homem. A energia que tiramos dos alimentos afeta o nosso sangue, que interage com o estado sólido do nosso sistema neurológico e afeta nossas emoções e como amamos algo. Se tirarmos o sistema neurológico ou o sangue do homem, então não haverá amor. Quando mudamos a composição do sangue, o amor se torna diferente. É por isso que o Criador se apaixonou por Mitra. Entenda a analogia dos dois. O sangue tem uma circulação de retorno, mas o sistema neurológico é sólido e estático. O sistema neurológico está no meio das duas metades da circulação sanguínea. O sangue sai e volta com o sistema neurológico no meio ali. Então, há a combinação do ferro e do zinco e há uma combinação específica para criar isso. Então, há o cobre que move os músculos e é assim que reagimos fisicamente. Há algumas situações em que as pessoas ficam juntas por anos por obrigação e de repente elas conhecem um cachorro ou outra pessoa e se apaixonam e querem dar tudo por isso. Elas chamam isso de amor verdadeiro e valorizam e se conectam a ele. Mas quando somos jovens, nos apaixonamos e é como trocar de calças. É como se quiséssemos experimentar comida diferente e ter experiência diferente. Nosso sangue cria uma dinâmica diferente em nós e essa dinâmica, em conjunto com o nosso sistema neurológico, cria essas novas emoções de amor em nós. Quando envelhecemos, começamos a nos estabelecer e a circulação muda. Vivemos com alguém por muito tempo e a comida torna-se sempre a mesma. Torna-se uma rotina monótona e repetitiva dia após dia. Nessas condições, podemos sintonizar a emoção do amor entre a circulação sanguínea e o sistema neurológico. É aí que você pode gerar um sentimento verdadeiro pelo seu parceiro e então demonstrá-lo fisicamente. Isso renovará a força do campo e satisfará a necessidade interior de amor. Não se trata apenas de dizer eu te amo, mas de realmente se interessar pelo seu parceiro e criar esse sentimento de amor. Caso contrário, o que acontece é que o casal permanece junto por causa dos filhos ou por conveniência, mas por dentro eles anseiam por ser amados por alguém que realmente queira dizer eu te amo. Se você está em um relacionamento e mora com uma mulher, um homem, ou um cachorro, ou até mesmo uma planta, diga a eles que você os ama uma vez por dia ou pelo menos algumas vezes por semana. Se não for mal interpretado, isso trará momentos lindos juntos. Existem algumas pessoas que abusam disso e dizem a si mesmas: é ele que está apaixonado, não eu. Essas são as pessoas que dizem que não sabem o que é o amor. A regra é que a emoção deve estar liderando a vida. Lembre-se de que existe a frequência entre o sangue dinâmico e o sistema nervoso estático. Aqui o Sr. Cash compartilha os resultados gráficos da sessão de voo dos Dias dos Namorados. Foi algo incrível. Um dos buscadores de conhecimento aqui disse que foi um dos voos mais difíceis para ele, porque ele não conseguia encontrar a base do amor em sua vida. As pessoas tiveram experiências diferentes nessa sessão. No gráfico, há um ponto no cérebro que indica a ruptura entre o amor físico e o amor da alma. Há uma lacuna entre eles que pode ser vista no gráfico. O lado direito é o lado físico e o esquerdo é o lado da alma. Quando os dois se combinam, é quando o fogo começa. E isso é se a pessoa que você ama também te ama. E o sistema ele pode dizer se o parceiro realmente te ama. Esta é uma versão diferente do sistema que tínhamos por volta de 2013, quando o belga veio me matar. Eu sentei na máquina e entendi que ele estava aqui para me matar. Você não pode mentir com a essência das emoções. Em alguns países, se você quer se casar, eles fazem exames de sangue para ver se vocês combinam. No futuro faremos um teste para ver se a emoção está satisfeita com o parceiro. No mundo moderno, as pessoas têm problemas em se comprometer com uma pessoa. Uma das causas é o funcionamento social no novo mundo da internet e da liberdade no Ocidente. Você mora com alguém, mas não sabe se essa pessoa realmente te ama, ou o amor que você tem por alguém não é o mesmo que você espera que seja. Nos últimos dias, os chineses lançaram um novo robô que quebra todas as barreiras que tínhamos com os robôs até agora. Esses robôs podem se mover como humanos, eles andam, pulam, dançam exatamente como os humanos. A única coisa que falta a eles é a emoção verdadeira. Parte do nosso novo centro de pesquisa se concentrará em dar emoção a esses robôs, porque eu sei como fazer isso. Existe uma estrutura para isso e podemos adicioná-la a um sistema de IA e ele terá emoção ao robô. É complicado, mas temos o conhecimento para isso. O que acontecerá se dermos emoção a esses robôs? A China é o único país que tem fábricas escuras, onde não precisam de luzes, porque tudo na linha de produção é feito por robôs. Existem centenas dessas fábricas escuras produzindo carros atualmente. Elas só têm alguns mecânicos por perto, caso as máquinas falhem. Mas elas não têm emoção. Eles estão criando robôs homens e mulheres que se tornam parceiros, mas eles são apenas verbais, sem emoção. Alguém perguntou a IA quando os robôs dominariam o homem e ele se tornaria um escravo deles. E a IA respondeu que seria no verão de 2045, mas talvez seja em 2030. Os robôs verão os humanos como coisas inúteis ao seu redor? Bom, eles podem criar uma emoção que vê a raça humana como um acessório. Estamos chegando muito perto desse ponto. Estamos desenvolvendo isso com nossos testes de controle de voo. Como a emoção mudaria quando confiamos centenas de milhares de almas, corpos ou indivíduos nas mãos da emoção de um piloto só? Meu entendimento é que eles encontraram hieróglifos nas pirâmides egípcias que indicavam que um piloto egípcio queria acabar com sua vida e talvez ele fosse responsável por transportar centenas de pessoas ou almas e elas morreram. Não se sabe se a história é verdadeira ou não, mas é uma possibilidade. Nesses testes ajustamos sistemas para o amor e direcionamos isso para a alma. Não está claro o que o Sr. Cash diz. Continuando. Com nosso sistema podemos alterar a estrutura da alma para fazê-la se apaixonar por coisas diferentes em níveis diferentes. Os buscadores de conhecimento sem saber confirmaram isso. Para voos espaciais precisamos testar tudo. Não entendemos tudo, mas temos os dados. Aqui Rick pergunta, você não disse que o amor será a emoção mais importante no espaço? O Sr. Cash responde, claro, porque se você não pode dar, então você não pode receber. O ato de dar vem do amor. Quando você ama alguém, você dá incondicionalmente. Não é como nos Estados Unidos, onde se você salvar um cachorro de alguém que está se afogando numa piscina, por exemplo, então o dono diz que você quebrou a cerca dele e você ainda tem que pagar por isso e ele te leva para o tribunal por conta disso. O universo não funciona assim. Temos que entender a emoção e a razão da emoção, e então podemos controlá-la. A tecnologia Cash não é apenas fazer ganchos e algumas outras coisas. Estamos nos aprofundando cada vez mais na ciência. Provavelmente nos próximos 2 a 5 anos, teremos algumas operações espaciais importantes. Temos que considerar todas as possibilidades. Testamos como a tecnologia cache afeta a emoção dos prisioneiros. Todos ficaram tranquilos. Fizemos outro teste em um orfanato iraniano com 100 crianças durante a época do vírus. Todos juntos pararam de usar fraldas e começaram a aprender coisas que não conseguiam fazer antes. Mudamos a emoção coletiva. Tudo o que fizemos foi soprar energia em seu ambiente. A seguir queremos ver como podemos alimentar uma criança em uma incubadora. Ou mudar um embrião dentro do útero da mãe para que ele seja pacífico. Será que podemos transferir todo o conhecimento dentro do útero antes que ele saia e escolha um idioma? Se eles não nos destruírem nos próximos meses, a humanidade está em um momento muito bom. Pergunta para o Sr. Cash. Se assumirmos que todo evento tem um propósito que de alguma forma o indivíduo precisa, permite e até prefere que experimenta, por que tantas pessoas manifestam doenças, escassez ou conflitos pessoais em suas vidas? É raro ver a mesma pessoa simultaneamente estável em saúde, relacionamentos e vida material. Da perspectiva da ciência do plasma, esses desequilíbrios indicam que o indivíduo ainda precisa desses estados para sustentar o seu campo interno? Eles funcionam como mecanismo de ajuste de campo ou como sinais de que a intenção e a emoção ainda não estão coerentes com o que a pessoa deseja viver? E se os campos precedem a manifestação física, poderia ser que o presente não está produzindo o futuro, mas sim revelando o estado futuro já estabelecido no campo do indivíduo? O Sr. Cash responde. Bom, podemos fazer uma pausa e voltar em meia hora? Essa foi uma piada que o Sr. Cash fez. O Sr. Cash então continua. Assim como expliquei que o amor é proveniente de um movimento dinâmico dos campos, o mesmo se aplica a tudo mais. Tudo está no mesmo processo. Nosso ponto de referência é criado no momento do nascimento e esse é o nosso sistema nervoso. Mesmo que nossas células mudem, elas permanecem constantes. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash quer dizer que as células neurológicas permanecem constantes e é o sangue que se move para torná-las dinâmicas. Bom, continuando. A energia que obtemos do ambiente através dos alimentos e também do contato com outras pessoas e suas emoções, porque recebemos campos através de seus sentimentos e isso afeta os campos em nosso sangue. É por isso que o sangue é tão importante. Além disso, o ferro no sangue se conecta ao ferro nos campos magnéticos da Terra, porque são do mesmo material. Através disso, criamos apego e valorizamos tudo em comparação com a fisicalidade do tempo e do lugar. Essa é uma das razões pelas quais diferentes nações têm valores e culturas diferentes em diferentes locais ao redor do mundo. Mesmo que a criança nasça em um país estrangeiro, ela ainda mantém esses campos. Por exemplo, uma criança turca nascida na Alemanha ainda tem mentalidade turca, mas os alemães comem alimentos diferentes, então têm emoções diferentes circulando em seu sangue também. Isso leva a um conflito e as culturas não se misturam. É por isso que vemos problemas com os turcos que vivem na Alemanha, porque as emoções estão incorporadas na circulação sanguínea e não no DNA. Os alimentos que comemos criam essa condição. É a ingestão de alimentos que causa os problemas entre as nossas nacionalidades porque eles criam emoções diferentes. Não há nada mais importante do que o que ingerimos como alimento porque obtemos 80% da nossa energia do ambiente. Bom, não está claro o que o Sr. Cash diz. Continuando. Os raios cósmicos vêm parcialmente do ambiente inicial em que nascemos. Não há preconceito no que recebemos, mas o preconceito vem através do que recebemos como alimento, o que determina quais raios dos raios do Criador seremos capazes de receber, combinando seus campos. Quando comemos certos alimentos, mudamos em direção aos aminoácidos que esses alimentos criam em nosso corpo. Nosso corpo precisa disso para manter a vida. A quantidade de energia necessária determina o quanto teremos fome e como nos comportaremos. Nós nos acostumamos a ingerir diferentes tipos de aminoácidos, como carne vermelha, peixe, vegetais, lentilhas, minerais ou qualquer outra coisa. Todos esses são aminoácidos. Então veremos como nosso comportamento muda. Aqui o Sr. Cash deu um exemplo de um vegetariano radical casado com uma carnívora radical também. E falou algo sobre um relacionamento dinâmico. Por favor, leia e tente entender essa parte. Continuando. Temos que entender o processo da emoção. Ensinamos muito sobre isso nas últimas semanas. Porque vocês precisam entender como podemos combinar a emoção do Criador com a emoção do homem. A emoção da alma do homem e da alma da fisicalidade usa a energia do denominador comum da alma do Criador. É o denominador comum dos campos universais que nos permite nos mover em diferentes forças de campo. Há um truque para entender isso e uma maneira de fazer isso. O teste de hoje nos deu muitas informações em segundo plano que analisaremos nas próximas semanas. Quando descobrimos o que estamos procurando, adicionaremos ao sistema. É muito importante porque nos ajudará a mudar a emoção do homem na direção de trazer um equilíbrio para que você possa transmutar de um para outro. Então construiremos nosso sistema dessa forma, o que nos dará um denominador comum e criará uma diferença de campo da posição para a qual você poderá então mudar. Fim do índice rápido do workshop 630.